2016, do protesto à resistência incomodando os pés. Mais uma vez, nós tá no jogo. Hoje Deus anda de blindado, cercado e protegido por 10 anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado e protegido por 10 anjos armados. A bomba branca tem 2 tiros no peito. Vou, vou, 2 tiros no peito. A bomba branca tem 2 tiros no peito. Vou, vou, 2 tiros no peito. Escute o barulho. Vou, eu acho que foi tiro. Vou, ontem na calada, inocentemente 2 caíram. Vou, vou, vou. Vingança na mente, oh! O que nós faremos, oh! Unidos como uma corrente só, a nossa revanche será sem dó, oh, oh, oh! Irmãos e irmãs, tá na hora de deixar de sofrer, de se alistar no exército das ruas e assistir a um novo amanhecer. Podem até ter balas, mas nós temos ideias de manter nossa honra com pedras, buscando dias melhores. Eles têm armas de fogo, mas nós temos mentes fortes, e essa será nossa virtude. Contra todos os nossos inimigos, somos 38 mil humanos, somos de la rua, crio. Somos latino-americano e unido com todas as gangues pra mudar a pátria do pavio. Espere e verá. Em outros tempos nunca deram nada por nós. As nossas gangues estão de Mike na mão, entoando gritos de guerra. Estão gritando frases de revolução. Cansaram de sofrer, de morrer sem aprender a rezar. Nossas crianças cansaram de se calar. Cuidado com elas agora. Estão em pé na tua porta, esperando no teu portão pra saquear teu carro e tuas joias. Estamos andando na contramão. Deixa de lado o medo e a frustração. Tenta escolher o melhor caminho em meio a tantas dificuldades, que muitos acabam desandando pelo lado pior. Em um asfalto onde nada mais brotava, foram jogadas sementes, e do concreto frio nascemos nós. Das dificuldades crescemos nós, e queremos agora a nossa parte do malote, ó. Não queremos mais viver apenas de sorte. Artigo 1º da lei da rua: aquele que adepto for na trairagem será julgado pela resistência, e para este não haverá piedade. Parágrafo 2: aliado é aquele que não se subjuga e não se amedronta diante do mal do mundo. Parágrafo 3: na hora da batalha, se levante e não se mostre fraco diante de teus inimigos. Parágrafo 4: todo aquele que não estiver por nós estará declarado contra nós, e conhecerás o peso da nossa vingança.